Estamos no século XXI, já é tarde, já é tudo. Por favor, fazer isso, porque até tem mostrado riqueza, até tem mostrado que as suas indústrias são boas e lucrativas. Não há necessidade nenhuma de fazerem isto. Deixa-se ganhar um pouco mais, paguem-se um pouco menos, mas os rios não sofriam esta desgraça.